Ficheiro 13. 14. As fronteiras do bairro esbateram-se no decurso daquele verão. Uma manhã o meu pai levou-me com ele. Uma vez que me ia matricular na escola secundária, ele quis que eu soubesse bem que transportes tinha de apanhar e quais as ruas por onde devia ir para me dirigir à nova escola em outubro. Estava um lindo dia claro e ventoso. Senti-me amada, mimada. Ao afeto que sentia por ele, depressa se juntou uma admiração crescente. Conhecia muito bem a enorme extensão da cidade, sabia onde se apanhava o metropolitano, ou um elétrico, ou um autocarro. Na rua mostrava-se muito sociável e de uma cortesia dócil que em casa quase nunca tinha. Tratava toda a gente com familiaridade, nos transportes públicos, nos escritórios, e arranjava sempre maneira de dar a conhecer ao interlocutor que trabalhava na Câmara Municipal. E que, se quisesse, podia acelerar processos, abrir portas. Passámos o dia inteiro juntos, o único nas nossas vidas, não me recordo mais nenhum. Dedicou-se muito a mim, como se quisesse transmitir-me em poucas horas tudo o que de útil aprender ao longo da sua existência. Mostrou-me a Piazza Garibaldi e a estação que estava a ser construída. Dizia que ela era tão moderna, sobretudo os pilares, que vinham japoneses do Japão de propósito para estudá-la e fazer uma idêntica no país deles. Mas confessou-me que gostava mais da estação anterior. Estava mais afeiçoado a ela. Paciência. Nápoles, dizia ele, era assim desde sempre. Corta-se, parte-se e depois volta-se a fazer. E o dinheiro corre e gera trabalho. Levou-me pelo Corso Garibaldi até ao edifício onde era a minha futura escola. Tratou do necessário na secretaria, com extrema simplicidade. Tinha o dom de se tornar simpático, dom esse que no bairro e em casa escondia. Gabou a minha extraordinária caderneta escolar a um contínuo, cujo padrinho de casamento conhecia bem, como logo descobriu. Reparei que repetia muito: tudo em ordem, ou faz-se o que se pode fazer. Mostrou-me a Piazza Carlo III, o Asilo dos Pobres, o Jardim Botânico, a Via Fória. O museu. Levou-me à Via Constantinopoli, à Porta d'Alba, à Piazza Dante, à Via Toledo. Fiquei assoberbada com os nomes, com o barulho do trânsito, com as vozes, com as cores, com o ar de festa por todo lado, com o esforço de guardar tudo na memória para depois contar a Lila, com a habilidade com que ele falava com o vendedor de pizza, a quem me comprou uma pizza bem quente com requeijão, e com o vendedor de fruta, a quem comprou um pêssego muito amarelo. Seria possível que só o nosso bairro estivesse cheio de conflitos e violência, enquanto o resto da cidade era radioso e benevolente? Levou-me a ver o sítio onde trabalhava, que era na Piazza Municipio. Disse-me que também ali tudo fora renovado, as árvores todas cortadas e rachadas. Vejam agora quanto espaço. A única coisa velha é o Macchio Angioino, mas é bonito o rapagão. Em Nápoles há dois verdadeiros machos, o teu papai e aquele ali. Fomos à câmara, cumprimentou este e aquele, era muito conhecido. Com alguns foi jovial, apresentou-me. Repetiu pela enésima vez que eu na escola tivera 9 em italiano e 9 em latim. Com outros foi quase mudo, apenas: está bem, sim, o senhor manda e eu faço. Por fim anunciou-me que me ia mostrar o Vesúvio de perto e o mar. Foi um momento inesquecível. Dirigimos-nos para a Via Caracciolo, cada vez mais vento, cada vez mais sol. O Vesúvio era uma forma delicada de tom pastel, aos pés da qual se amontoavam as pedras branquiçadas da cidade, o perfil cor de terra do Castel dell'Ovo e o mar. Mas que mar! Estava muito agitado, ruidoso. O vento cortava a respiração, colava a roupa ao corpo e levantava os cabelos da fronte. Ficámos do outro lado da estrada, juntamente com uma pequena multidão que apreciava o espetáculo. As ondas rolavam como tubos de metal azul, erguendo ao alto a clara de ovo da espuma. Depois quebravam-se em mil estilhaços cintilantes e chegavam até à estrada com um oh! de espanto e temor de todos os que observávamos. Que pena Lila não estar ali. Senti-me atordoada pelas fortes rajadas e pelo ruído. Tinha a impressão de que, embora absorvesse muito daquele espetáculo, imensas coisas, demasiadas, se espalhavam em volta sem se deixarem captar. Meu pai apertou-me a mão como se receasse que eu me escapulisse. Na verdade, apetecia-me largá-lo, correr, afastar-me, atravessar a estrada, deixar-me atingir pelos estilhaços brilhantes do mar. Naquele momento tão tremendo, cheio de luz e de fragor, fiz de conta que estava só no novo da cidade. Nova eu também, com a vida inteira pela frente, exposta à fúria inconstante das coisas, mas de certeza vencedora. Eu e Lila, nós duas com aquela capacidade que juntas, apenas juntas, tínhamos de pegar na massa de cores, de ruídos, de coisas e pessoas e expressá-la por palavras e dar-lhe força. Regressei ao bairro como se tivesse ido a uma terra distante. Eis novamente as ruas conhecidas. Eis novamente a charcutaria de Stefano e da sua irmã Pinuccia. Enzo a vender fruta, o milicém do Solar estacionado em frente do bar. E agora eu pagaria sei lá o quê para que desaparecesse da face da terra. Ainda bem que a minha mãe nada soubera do episódio da pulseira. Ainda bem que ninguém fora contar a Rino aquilo que acontecera. Contei a Lila tudo sobre as ruas, os seus nomes, o fragor, a luz extraordinária. Mas de repente senti-me desconsolada. Se fosse ela a fazer o relato daquele dia, eu ter-me-ia imiscuído com um contracanto indispensável. E mesmo que não tivesse estado presente, ter-me-ia sentido viva e ativa, teria feito perguntas, levantado questões, teria tentado mostrar-lhe que devíamos fazer esse percurso juntas, necessariamente, porque iria enriquecer-lhe, seria uma companhia muito melhor do que o pai dela, de longe. Ao passo que ela se limitou a ouvir-me, sem curiosidade. E a princípio pensei que assim fizesse por maldade, para tirar força ao meu entusiasmo, mas tive de convencer-me de que não era assim. Ela simplesmente tinha uma linha de pensamento muito sua, que se alimentava de coisas concretas, como um livro ou uma fonte. Com os ouvidos ouvia-me, sem dúvida, mas com os olhos, com a mente, estava solidamente ancorada à rua, às poucas plantas dos jardins, a Gigliola, que andava a passear com Alfonso e Carmela, a Pasquale, que nos fazia adeus dos andaimes das obras, a Melina, que falava de Donato Sarratori em voz alta, enquanto Ada tentava arrastá-la para casa, a Stefano, o bonito filho de Don Aquile, que acabava de comprar a giardinetta e levava a seu lado a mãe, e no banco de trás a irmã Pinuccia, a Marcelo e Michele Solara, que iam a passar no seu 1100. Michele fazendo conta que não nos via, enquanto Marcelo não se esquecia de nos deitar um olhar cordial, mas sobretudo ao seu trabalho secreto, às escondidas do pai, a que se aplicava para ir para a frente com o projeto dos sapatos. O meu relato para ela, naquele momento, era apenas um conjunto de sinais inúteis de espaços inúteis. Só faria caso daqueles espaços se lhe surgisse a oportunidade de lá ir. E, de facto, depois de eu ter falado tanto, ela disse apenas: tenho de dizer ao Rino que temos de aceitar o convite do Pasquale Peluso para domingo. Ora, aí está. Eu a falar do centro de Nápoles e ela a pôr no centro a casa da Gioglia, num dos prédios do bairro, onde Pasquale nos queria levar para dançar. Lamentei. Tínhamos sempre aceitado os convites de Peluso. No entanto, nunca lá tínhamos ido. Eu para evitar discussões com os meus pais e ela porque Rino era contra. Mas víamo-lo muitas vezes nos dias de festa, toda seada à espera dos amigos, os grandes e os mais pequenos. Era um rapaz generoso, não fazia distinção de idades. Acompanhava com todos. Geralmente esperava junto à bomba de gasolina e pouco a pouco iam chegado o Enzo, Gigliola, a Carmela, que agora queria que lhe chamassem Carmen, e às vezes Rino, se não tivesse mais nada que fazer. E António, que tinha o peso da mãe. E se Melina estivesse calma, vinha também a sua irmã Ada, que o Solara tinham metido no carro e levado sabe-se lá para onde durante uma boa hora. Quando o dia estava bom, iam à praia e voltavam com a cara vermelha do sol. Ou então, o que era mais frequente, reuniam-se em casa de Gigliola, cujos pais eram mais tolerantes do que os nossos. E ali, quem sabia dançar, dançava. E quem não sabia dançar, aprendia. Lila começou a puxar-me para aquelas festarolas. Dera-lhe o interese pela dança, não sei como. Tanto Pasquale como Rino, para minha surpresa, revelaram-se ótimos dançarinos. E nós aprendemos com ele o tango, a valsa, a polca, a mazurca. Rino, é bom que se diga, como professor depressa se enervava, principalmente com a irmã, ao passo que Pasquale era muito paciente. A princípio fez-nos dançar com os pés sobre os dele, para aprendermos bem os passos, e depois, quando já estávamos mais experientes, rodopiávamos pela casa. Descobri que gostava muito de dançar. Apetecia-me dançar sempre. Lila, porém, com aquele seu ar de quem quer perceber bem como se faz, dava a impressão de que o seu divertimento consistia só em aprender, tanto que muitas vezes ficava sentada a olhar, estudando-nos, e aplaudia aos pares mais acertados. Uma vez que fui à casa dela, mostrou-me um livrinho que trouxera da biblioteca, onde estava escrito tudo sobre os passos de dança, e cada movimento era explicado com desenhos de homens e mulheres a dançar. Andava muito alegre nesse tempo. Uma exuberância surpreendente nela. Sem mais nem menos, agarrou-me pela cintura e, fazendo de homem, obrigou-me a dançar o tango, trauteando a música. Apareceu Rino, que desatou a rir ao ver-nos. Também quis dançar, primeiro comigo e depois com a irmã, embora sem música. Enquanto dançávamos, contou-me que Lila apanhara uma tal mania do perfeccionismo que o obrigava constantemente a exercitar-se, mesmo sem ter gramofone. Mas assim que ele disse aquela palavra, gramofone, gramofone, gramofone, Lila gritou-me de um canto da sala, estreitando os olhos. Sabes o que essa palavra é? Não. Grego! Olhei-a duvidosa. Rino, entretanto, largou-me e começou a dançar com a irmã, que deu um grito suave, me entregou o manual de dança e voou pela sala com ele. Pusei o manual ao pé dos outros livros. O que dissera ela? Gramofone era italiano, não era grego. Mas, entretanto, vi que debaixo de Guerra e Paz, com uma etiqueta da biblioteca do professor Ferraro, espreitava um livro esfrangalhado, intitulado Gramática Grega. Gramática Grega. Ouvi que ela me prometia quase sem fôlego. Depois escrevo-te gramofone em letras gregas. Disse que tinha que fazer. E fui-me embora. 15. Começara a estudar grego ainda antes de eu ir para a escola secundária. Fizera-o sozinha, quando eu ainda nem pensava em tal coisa e no verão, que era tempo de férias. Fazia sempre as coisas que eu havia de fazer primeiro e melhor do que eu. Fugia de mim quando eu a seguia, mas entretanto ia na minha pelgada para me passar à frente. Tentei não me encontrar com ela por uns tempos. Fiquei zangada. Fui à biblioteca buscar uma gramática grega, mas só existia uma e fora emprestada por turnos a toda a família Cerulo. Talvez eu devesse apagar Lila de mim como se fosse um desenho no quadro, pensei. E foi, creio, a primeira vez. Sentia-me frágil, exposta a tudo. Não podia passar o meu tempo a segui-la ou a descobrir que ela me seguia e, de uma maneira ou de outra, sentir-me diminuída. Mas não consegui. Fui logo procurá-la. Deixei que me ensinasse como se fazia a quadrilha. Deixei que me mostrasse que sabia escrever todas as palavras italianas com o alfabeto grego. Quis que eu aprendesse também aquele alfabeto antes de ir para a escola e obrigou-me a escrevê-lo e a lê-lo. Pareceram-me mais frúnculos. Ia aos bailes em casa de Gioglia com uma sensação permanente de inferioridade e de vergonha. Esperei que passasse, mas a inferioridade e a vergonha intensificaram-se. Uma vez Lila exibiu-se numa valsa com o irmão. Dançavam tão bem juntos que deixámos o espaço todo para eles. Fiquei encantada. Eram bonitos, acertavam bem. Olhando para eles, compreendi perfeitamente que ela em breve perderia o seu ar de menina velha, do mesmo modo que se perde um tema musical muito conhecido quando é adaptado com demasiada imaginação. Tornara-se sinuosa, a fronte alta, os grandes olhos que se estreitavam de repente, o nariz pequeno, as maçãs do rosto, os lábios, as orelhas, andavam à procura de uma nova orquestração. E pareciam prestes a encontrá-la. Quando se penteava com o rabo de cavalo, o longo pescoço mostrava-se com uma nitidez enternecedora. O peito tinha uns pequenos pomos graciosos, de dia para dia mais visíveis. As costas faziam uma curva profunda antes de chegarem ao arco cada vez mais firme do traseiro. Os tornozelos ainda eram magros demais, tornozelos de menina. Mas quanto faltaria para se adaptarem à sua atual figura de rapariga? Tive consciência de que os rapazes, contemplando-a enquanto dançava com Rino, viam ainda mais coisas do que eu. Primeiro que todos Pasquale, mas também António e também Enzo. Tinham os olhos postos nela, como se as outras tivessem desaparecido. No entanto, eu tinha mais peito. No entanto, Gigliola tinha uns cabelos louros deslumbrantes, feições regulares, pernas perfeitas. No entanto, Carmela tinha uns olhos lindos e, sobretudo, movimentos provocantes. Mas não havia nada a fazer. O corpo em mutação de Lila começara a emanar qualquer coisa que os machos sentiam, uma energia que os atordoava, como o som já próximo da beleza que se avizinha. Foi preciso que a música se interrompesse para eles voltarem a si, com sorrisos incertos e aplausos exagerados.